Um, dois, três. Você repete. Repetiu. Repetiu, pausou, repetiu. Pausou, repetiu. Pausou, repetiu. Pausou, repetiu. E o último. Um, dois, três. Pausou, repete. Pausou e repetiu. Pausou e repetiu. Pausou e repetiu. Pausou e repetiu. Pausou, repetiu e agora o último.